era quem. E na corrida eu nunca atraso o lado de ninguém. Seja exemplo, um moleque descalço na rua, que sem futuro e esperança tem minha viatura. Independente do que você tem na mente agora, busque o sonho, correria, você faz a hora. Pra quem roubar, se você sabe que isso não é certo, se pra quem rouba e se me pede, futuro certo. Dê mais valor à sua vida, não seja covarde. Pra começar é só querer, pra ver que nunca é tarde. Pra quem nunca acreditou, prove que tava errado, que seu futuro não é mais um fruto do passado. Viver tranquilo, só na paz, com a mente tranquila, com seus amigos, sua mina e sua família. O bom da vida não se esconde num pote de ouro, mas não tem roda, DVD e nem banco de couro. Dinheiro é bom, quero sim, você quer também. Sabedoria pra usar é importante também. Eu vejo mano agoniado sofrendo na rua, e quando ganha uma grana é pior, se afunda. Seu futuro só depende aqui do seu presente. Busque o sonho, correria, seja consciente. Busque vitória sem pisar na cabeça de alguém. E quando Deus te abençoar, que você diga amém. Amizade é necessário, você tá ligado, mas confiança é embaçado, escolha o seu chegado. Cuide do seu vizinho como se fosse um irmão, e se ele tá em apuro, você vai esconder a mão. Tente viver da melhor forma, com a mente tranquila, que Deus é justo e aceita, recompensa o dia. Fique tranquilo, esperando que um dia ele vem. Cabeça limpa, alma pura, só pratica o bem. Seja como for, não vá pra grupo humano. Acredite em Deus que ele é mais. O homem é cruel e o mundo é mau. Cabe a você o caminho escolher, entenda a fita, você pode então. Seja como for, não vá pra grupo humano. Acredite em Deus que ele é mais. O homem é cruel e o mundo é mau. Cabe a você o caminho escolher, entenda a fita, você pode então. É louco, tô ligado, consciente, foda. Independente do seu sonho, tá na sua hora. Busque vitória, toda prova, sem medo, sem noia. A recompensa, quem é tal, tá batendo na porta. Moleque, se orienta, o que você faz da vida? Só pra dar morte, o bicho solto, cadeia a polícia. O exemplo tá na porta, nego, você ignora. Não dá nada, não trabalha, nem vai na escola. Sua vida, seu destino, só você que faz. Viver na guerra, eternamente, ou viver na paz. Dinheiro é bom e na calada, nem se subestima. Depois de duas, já se acha com rei na barriga. Muito exemplo já falado, hoje é refinado. Carreta louca, moto nova, afinado, enterrado. O bom da vida não surge no pote de ouro. Atrairá de recompensa do ouro de tudo. Deixa eu ver se me lembro, talvez me recordo. Algo que alguém disse pra mim. A guerra não terá um fim. Já fiz questão de esquecer. Me nega a fazer como fazem os outros. E eu vou seguindo, sem delito. Tudo bem, duas vezes no distrito. E lhe digo, vem comigo. Ser de rocha, cê ser um bandido. Homens de fada que investiga e mata. Nunca deixe mal falho, o que eu falo eu sei. Que quem fala é play, se confra pra longe de mim. Seja como for, não vá pra grupo humano. Acredite em Deus que ele é mais. O homem é cruel e o mundo é mau. Cabe a você o caminho escolher, entenda a fita, você pode então. Seja como for, não vá pra grupo humano. Acredite em Deus que ele é mais. O homem é cruel e o mundo é mau. Cabe a você o caminho escolher, entenda a fita, você pode. Periferia, então. Droga, tiro, homicídio, sangue, cor, moleque morto, todos do mesmo jeito. Tiro no peito, na cabeça, família sofre, atitude vai além, eu possuir um revólver. Por que será que só o pobre sofre? Primeiro suspeito na mira do choque. Não se ilude, se conforme vai levando a vida. A fé move montanha, te mostra a saída. Mas veja bem pra te convencer, escolher a quem. Os que se foram partiram, espero que esteja bem. Aqui na terra vieram deixar sua história. A saudade machuca, a lembrança na memória. A vida é um escola, um jogo marcado. Sobreviver, a regra tem que ficar ligado. No dia a dia que passa, entende? Entende o que eu falo? Vacilou, já sabe qual é o resultado. Pare e pense e analise sua vida. Pessoa perde, não encontra a saída. Só mais um número registrado na estatística. Quanto vale, me fale o valor de sua vida. Uma carreira de farinha te incita, te enlouquece. Na neurose, na viagem, até se esquece. Quem é seus pais, jamais impossível lembrar. Humildade, pés no chão até para sonhar. Seja como for, não vá pra grupo humano. Acredite em Deus que ele é mais. O homem é cruel e o mundo é mau. Cabe a você o caminho escolher, entenda a fita, você pode então. Seja como for, não vá pra grupo humano. Acredite em Deus que ele é mais. O homem é cruel e o mundo é mau. Cabe a você o caminho escolher, entenda a fita, você pode então. Seja como for, não vá pra grupo humano. Acredite em Deus que ele é mais. O homem é cruel e o mundo é mau. Cabe a você o caminho, escolhei, entenda a fita. Você pode então, pode então, pode então, pode então.